se há coisa que foi globalizada, é o racismo contra os negros. Em qualquer parte do mundo onde se vá, existe racismo contra negros. Quando nós temos uma política como o Programa Especial de Realojamento que decide colocar e concentrar pessoas, que claro que vão ser em grande maioria negras, mas também ciganas, em contextos segregados, longe do centro da cidade, longe daquilo, de tudo o que são recursos da cidade, não é? E oportunidades que estão na cidade, e depois são criadas escolas que vão servir especialmente esses contextos. Aqui não há uma intencionalidade de discriminar a aluna X ou a aluna A, mas isso tem depois um impacto. Como é que toda a cadeia de comando, o INEM, a forma como foi noticiado nos jornais, toda a gente naturalizou a ideia de que um grupo de 6 jovens pode, desarmado, pode ter a ideia de ir invadir uma esquadra? A comunidade cigana tem estado numa condição de exclusão, marginalização brutalíssima. Eles são o grupo que ainda não tem água, luz, que vive em barracas, que são agredidos, quer dizer, onde, em que toda a gente é capaz de discriminar explicitamente. Quando temos os sermões que dizem que ser escravo e negro é estar próximo da vida de sacrifício de Jesus e que, portanto, há que suportar, porque suportando isso na terra dá garantia de um lugar no céu, que é melhor não fugir para os quilombos, porque isso, de certa forma, é estar a fugir a esse percurso que é muito valorizado pela Igreja. Tens seguramente consciência do contexto histórico ou cultural em que isso tudo é dito. Claro. E onde isso até pode ser quase um passo em frente em relação ao que existia. O grande problema é valorizar-se acriticamente hoje e fazer-se acriticamente hoje esta estátua da maneira como foi feita. Quando eu tenho e encontro ainda hoje manuais onde estão a falar do período neolítico e apresentam uma imagem de alguém que pertence a um grupo étnico, sei lá, no Quénia, e dizem, olhem para esta imagem e tirem daqui ideias para pensar no neolítico. Está no manual. Isto existe, escrito povos primitivos. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende. Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Os portugueses não são racistas. É um dos mitos mais arraigados na sociedade portuguesa. Um mito que resulta de décadas de propaganda que desenharam o autorretrato de uma nação tolerante, mestiça, cosmopolita e aberta ao mundo. Isto apesar de termos sido um dos últimos países a descolonizar e de termos prolongado o trabalho forçado dos africanos até o início dos anos 60, na lei, e até o fim do Estado Novo, na prática. O discurso lusotropicalista está de tal forma entranhado na nossa cultura que nem os políticos de esquerda fogem dele. Confundimos a nossa cegueira perante o racismo com a nossa cegueira perante a raça. Julgamos-nos tão igualitários que nos recusamos a recolher dados étnico-raciais. Sem eles, podemos continuar a acreditar nas nossas fantasias. Como não há registro étnico, só podemos saber da desigualdade entre os cidadãos portugueses e dos países de língua oficial portuguesa. E sabemos que a reprovação dos alunos dos PALOP é, em relação aos alunos portugueses, quase o triplo no primeiro e no segundo ciclos e mais do dobro no terceiro ciclo e no secundário. Que a percentagem de alunos africanos que vai parar ao ensino profissional é o dobro dos portugueses. E que a percentagem de alunos africanos que chegam ao ensino superior é menos de metade. O desemprego entre africanos é muitíssimo superior à média, estão 3 vezes mais presentes em profissões menos qualificadas e recebem, em média, nessas atividades, menos 100 euros mensais. A taxa de encarceramento é 15 vezes superior e as condições de habitação são muito piores. Em casa, na escola, na empresa, nos tribunais, nas esquadras, nas prisões, Não há lugar onde não se sinta o racismo. Até no Parlamento, onde apenas um negro tem lugar entre os deputados. Então de onde raio vem essa doce fantasia de que não somos racistas? Cristina Roldão é socióloga, trabalha no Centro de Investigação em Estudos de Sociologia da Universidade de Lisboa e é professora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Dedica-se a estudar como o racismo toca aos afrodescendentes, sobretudo em meio escolar. É autora de vários estudos, incluindo aquele que citei nesta introdução. E tem sido uma voz ativa nas exigências de que haja recolha de dados estatísticos étnico-raciais que permitam estudar o racismo e a exclusão. Cristina Roldão é negra, portuguesa e cresceu no bairro das Faceiras, em Cascais, que nos anos 80 recebeu retornados e cabo-verdianos. Na próxima hora, tentaremos desfazer o mito do cosmopolitismo português. Como sempre, tentarei fazer de advogado do diabo. Muito obrigado, Cristina Roldão, por teres aceitado este meu convite. Obrigada, eu. E a primeira pergunta é a mais simples, ou a mais complicada. Os portugueses são racistas? Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui nesta entrevista. Quer dizer, colocar a pergunta dessa forma é de si, traz questões, porque dizer que os portugueses são racistas em si individualiza logo um bocado a questão, não é? A questão é que temos uma sociedade, um mundo atual, que foi construído com base no colonialismo, não é? E na escravatura. O capitalismo tem muito que ver com isso. E, portanto, existem estruturas culturais, económicas, formas de organizar as nossas instituições e, claro, também preconceitos na mentalidade de cada um, que são racistas, mesmo que não seja intencionalmente. Portanto, eu diria que O racismo geralmente não é intencional, ou pelo menos a maior parte do racismo não é intencional. A maior parte há um não racismo é político, se quisermos, militante, mas a maior parte do racismo, a maior parte dos países, não é intencional. Não é intencional, e eu acho que esse é um dos pontos onde nós precisamos mesmo de avançar no debate e na política pública. Quando nós, por exemplo, temos no combate ao racismo a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que aquilo que faz fundamentalmente é recolher queixas de discriminação racial, não é? Uhum. Mas não temos recolha de dados. Significa que, em termos políticos, o nosso entendimento é que o racismo ele funciona muito mais nas relações interpessoais e que, portanto, estão mais dependentes da intencionalidade das pessoas em causa, do que propriamente uma questão estrutural que extravasa a intencionalidade. Só não respondeste a estas coisas portugueses. Eu percebi a tua lógica de não querer individualizar. Então vou pôr a pergunta desta forma, que acho que fica mais simples. Certo. Os portugueses, a imagem que os portugueses têm de si próprios em relação ao racismo é verdadeira? Eu acho que não. Acho que não, porque... E tem que ver com a história de Portugal, não é? E a forma, como disseste logo no início, a forma como Portugal esteve envolvido desde o início no tráfico transatlântico de pessoas negras, na forma como manteve as suas possessões coloniais em África. Foi dos últimos a sair com uma guerra sangrenta de 13 anos. E claro, e é interessante como muitas vezes se conta ao 25 de Abril, não é? Como uma revolução sem sangue, não é? Não é? Pois, esse sangue foi derramado, boa parte dele lá, não é? E durante esses 13 anos, não é? Uhum. E portanto, é impossível que Portugal, ainda por cima, quando não têm quase existido políticas de combate a isto, não é? E quando a narrativa nacional sobre a identidade nacional está tão assente na questão dos ditos descobrimentos, que no fundo foi uma expansão de dominação de outros povos, não é? E de saque daquilo. Mas aí já vamos ao nosso olhar sobre a história. Sim, sim. E diz-me uma coisa, porquê é que achas que os portugueses, eu tentei falar disso no princípio, na introdução, porquê é que achas que os portugueses têm esta imagem de si próprios? Porque é uma imagem incomum, mesmo comparando com outros países. Eu acho que todos os povos, praticamente todos os povos, acham que não são racistas. Os portugueses não acham que não são racistas, acham que são excepcionais desse ponto de vista. Sim. Ou seja, há uma excepcionalidade, já havia uma imagem de excepcionalidade do colonialismo português, autoconstruída, e essa excepcionalidade prolongou-se para depois do colonialismo, para nós somos excepcionalmente não racistas. Explica-se isso, porque é que não há extrema-direita em Portugal, etc., porque nós somos especiais desse ponto de vista. Certo, certo. E aí acho que tem muito que ver com aquilo que estavas a dizer no início, não é? E tem que ver com anos e décadas de propaganda do Estado Novo, com ideias lusotropicalistas, que Claro que elas não surgiram só nessa fase, são ideias muito antigas sobre como Portugal aqui, por estar aqui entre a África e a Europa, poderia ter condições especiais, não é, de adaptação a diferentes povos e de promover o tal diálogo intercultural. No fundo somos mestiços, etc. Sim. Pois, mas que serve para justificar isso, mas depois, noutras alturas, como por exemplo para dar a nacionalidade a quem nasceu em Portugal, já e os sanguíneos já é muito importante, não é? E, portanto, penso que tem que ver com isso, ainda que me pareça que outros povos com passado colonial, imperial, arranjam formas de justificar, não é? Pode não ser esta, a portuguesa, que é a ideia da mestiçagem, não é? Que sempre tiveram, e claro que é uma mestiçagem feita, em grande medida, à conta da exploração e violação do corpo de mulheres negras, não é? Uhum. Como é óbvio, mas é o elemento da mestiçagem, de que apreciam alguns elementos da cultura, se é que se pode falar assim, não é? Da cultura africana ou das culturas africanas, e nós vamos apanhar isso ao longo da história, não é? A corte portuguesa, Portugal, gostava do Lundum, promoviam alguns espetáculos ou eventos exóticos, não é? Portanto, isto sempre teve presente, que é este exotismo, não é? Misturado com o que parece alguma fraternidade, mas depois no fundo, não é? Quando é necessário explorar, explora-se tão ou mais violentamente do que outros, não é? Vamos já à área em que tu estudas mais, por exemplo, voltará ainda várias vezes a este assunto. Os números sobre as escolas que aqui deixei, como é que nós sabemos que os resultados não são... O que eu quero perceber é se achas que há uma discriminação na escola ou se achas que há uma discriminação social que depois tem efeitos nos resultados escolares. Quando dizes social, queres dizer classe? Classe, sim. Ah, ok. De recursos, quer dizer, económicos e culturais. Certo. Há estudos, nós em Portugal não temos recolha de dados, temos coisas aproximadas, mas existem vários estudos noutras partes do mundo que já entram em conta com a questão da classe, e que, portanto, aquilo que se nota é, para a mesma posição de classe, um aluno ou uma aluna negra e uma aluna branca não têm os mesmos, não vão ter as mesmas oportunidades, não é? É claro que não tem exatamente, a aluna negra não vai ter exatamente os mesmos resultados se for de classe média ou de classe trabalhadora, ou das franjas mais instáveis, mais marginalizadas da classe trabalhadora, não é? Sim, claro. Como é óbvio. Agora, que a questão racial tem o seu peso, tem. No estudo que fizemos, por exemplo, com a Teresa Seabra, com a Sandra Mateus e a Adriana Albuquerque, da qual faço parte, conseguimos, a partir dos dados do Observatório Trajetos dos Estudantes do Ensino Secundário, tentar fazer uma aproximação àquilo que podemos designar afrodescendentes e trazer o elemento de classe dentro daquilo que nos era possível, não é? E aquilo que vemos é exatamente isso, não é? E como é que se dá esse mecanismo? É por discriminação dos professores? Como é que se dá esse mecanismo? Ou seja, se não tem apenas a ver com as capacidades dos alunos que podem ter resultados socioeconómicos, podem resultar de falta de recursos económicos, sociais e culturais, ou económicos e culturais, vou pôr assim, como é que nós sabemos, então, qual é então o mecanismo? Qual é a discriminação dos professores? Acho que os professores olham para um aluno negro de uma forma diferente que olham para um aluno branco? Eu acho que é um cumulativo. Quando estamos a falar de percursos escolares, nós temos que pensar que realmente são muitos anos de percurso escolar, não é? O sucesso escolar ou a entrada no ensino superior faz a partir de um longo percurso passado em que se vão encontrando diferentes dificuldades, não é? Desde logo, a tendência, por exemplo, para uma maior segregação territorial, não é? Por exemplo, quando nós temos uma política como Programa Especial de Realojamento que decide colocar e concentrar pessoas que, claro, que vão ser em grande maioria negras, mas também ciganas, em contextos segregados, não é? Longe do centro da cidade, longe daquilo, de tudo o que são recursos da cidade, não é? E oportunidades que estão na cidade, e depois são criadas escolas que vão servir especialmente esses contextos, não é? Aqui não há uma intencionalidade de discriminar a aluna X ou a aluna A, não é? Mas isso tem depois um impacto. Quando eu apanho sucessivamente professores ao longo do meu percurso escolar e educadores, não digo todos, que podem não me discriminar diretamente ou de forma explícita, mas que partem sempre do pressuposto que os meus resultados não serão tão bons. Mas... Vamos pegar uma coisa assim, ou seja, achas que os professores, por exemplo, para um aluno negro de classe média, que está numa escola de classe, numa zona de classe média, uhum. que esse aluno vai sentir a discriminação na escola? Eu acho que sente, mas isto não é, e aqui temos de ter cuidado, porque os professores não são uma entidade que vive isolada do resto da sociedade portuguesa, não claro. É? E, portanto, veiculam muitas das ideias que existem, não é? Se mete, por exemplo, com aquela pergunta que se faz imensas vezes aos negros, de onde é que tu és? De onde é que tu és, não é? Qual é a tua origem? Bem, eu nasci em Portugal, sim. não é? Sou negra portuguesa. E depois, não, mas qual é que é mesmo a tua origem? Eu ainda sim. por cima sou, quer dizer, sou o meu pai é branco, a minha mãe é negra, não é? Portanto, quer dizer, até onde é que vamos à procura dessa tal origem que irá definir, na cabeça de quem pergunta, aonde é que eu pertenço, não é? Eu pertenço aqui, não é? Os professores fazem isso de diferentes formas, por exemplo, na tese de doutoramento que estava a estudar estas coisas, não é? E tinha alguns alunos que chegaram ao ensino superior, negros, que tinham uma capacidade enorme de me explicar como é que isto acontecia no cotidiano, não é? Por exemplo, um dizia-me que os professores, quando estão a dar uma matéria, normalmente colocam algumas perguntas mais difíceis à turma, que sabem que só alguns alunos é que poderão responder. Não é? E que nunca tinham a expectativa, por exemplo, que fosse esse aluno a responder. Qualquer tipo de falha, ou porque se esqueceu do material, ou porque se esqueceu de fazer os trabalhos de casa, ou porque chegou atrasado, nunca é considerado como algo que não tem que ver com... Opa, que não tem nenhuma maldade por trás, não é? Mas há sempre a ideia de que... há ali uma tentativa de ludibriar, não é? E de... Há uma dúvida sobre a honestidade do exatamente, sobre a honestidade do aluno, não é? Deixa-me só fazer aqui mais um cruzamento, depois continuamos. Mas eu não queria acabar de dizer outras coisas. Por exemplo, quando a minha língua materna é o crioulo de Cabo Verde, é o cabo-verdiano, não é? E eu percebo que... Era essa a pergunta que tinha... Continua. E eu percebo que no meu sistema educativo essa língua não só não tem lugar para ser ensinada, como também é considerada... Também não tem lugar em Cabo Verde, não é? Mas estamos cada vez mais próximos. Como também ela é considerada muitas vezes um dialeto ou um português mal falado, não é? Uhum. Eu, por exemplo, venho de uma geração, nasci em 1980, em que era dito aos pais das crianças negras que não ensinassem o cabo-verdiano às suas crianças porque isso interferia com a sua capacidade de dominar o português padrão de Portugal, uhum. não é? E isso está muito presente. Não é? esse tipo de ideia, não é? Quando sentem a presença ou referências ao cabo-verdiano na forma como as pessoas falam, isso as desqualifica automaticamente. No vosso estudo, por dificuldades que não resultam de vocês, que é o facto de não haver um registro, mas a gente disse, já lá vamos mais à frente, vocês fazem um estudo sobre, por isso é que eu utilizei a expressão portugueses, não é? Portanto, sobre miúdos dos Palopo, ou seja, que são descendentes, mas que não são, ou seja, são o único registro que vocês têm, não é? Não, existem pronto. Outros registros. Não, existem, mas, ou seja, a minha pergunta é esta, uhum. se a questão da língua, que como nós sabemos em algumas, sobretudo nas classes mais baixas, há um fraco domínio do português, porque é de facto ou o crioulo ou outras línguas nacionais que se falam, se isso não afeta, ou seja, se nestes números isso também não é um elemento fundamental para os resultados escolares, o facto de faz alguma diferença se na escola se aprende tudo em português e em casa não falas português, não é? E isso faz em relação a todas as comunidades imigrantes, sejam africanas ou europeias, não é? Pois, existem várias teses sobre isso. Há quem ache que é melhor que os pais falem cabo-verdiano, que é a língua que dominam. Eu não estou a discutir isso. Para mim parece normal que os imigrantes portugueses falem português com os filhos quando vivem no estrangeiro. Acho isso absolutamente uhum. normal. Até uhum. acho bom que os filhos saibam falar várias línguas. A questão, a minha pergunta é essa: se isso não afeta aqui os resultados, o facto de haver miúdos que dominam mal o português, ou seja, se isto não cria aqui um desvio nos vossos resultados do que se tivessem, por exemplo, como universo do vosso estudo, todas as crianças negras, por exemplo. Dominam mal mesmo o português padrão de Portugal, é isso? E não outros, padrões de português. Eu considero que crioulo não é português, é crioulo. Não, mas pode-se falar crioulo ou cabo-verdiano e falar um padrão de português que é utilizado em Cabo Verde. E claro que terá alguma relação também com o Já lá vamos, sobre o papel unificador da escola. Sim. Ou seja, a minha única dúvida é se não há aqui não pode ter havido é metodológica, se não há não pode haver um desvio no vosso resultado pelo facto de serem miúdos ou filhos de imigrantes, ou eles próprios imigrantes, não nasceram em Portugal, se os resultados não seriam um pouco diferentes se vocês tivessem acesso a todo... Se pudéssemos entrar em linha de conta com a língua falada em casa. Poderá ter, mas quando estamos a falar, por exemplo, nas classes mais altas, pais mais escolarizados, não é? Portanto, fizeram boa parte do seu percurso escolar... Em português de Portugal, não é? É difícil, quando pensamos que estas crianças nasceram, muitas delas em Portugal, elas não vivem numa bolha só em casa, não é? Quando pensamos também que boa parte dos portugueses, eles próprios são de classe trabalhadora e eles próprios também não falam o português ou escrevem o português da forma que se calhar a escola acharia, porque a escola está pensada para a classe média, não é? Escolarizada. Então eu não sei bem se essas diferenças são as mais importantes, não é? Ou se devemos pensar muito mais que é a escola que precisa de criar formas de se adaptar a esta diversidade, não é? Então vamos a isso. A escola que se tem que adaptar à diversidade sempre teve, e é improvável que deixe de ter, uma função unificadora e niveladora, não exclusivamente do ponto de vista a todos os níveis. Aliás, a escola só, estou aqui a desenvolver esta tese, tu vais discordar, e que não é absoluta, evidentemente, como todas as teses que queiram ter mínimo de inteligência não podem ser absolutas, mas o processo de uma escola democrática tem sempre alguma função unificadora e niveladora. Uma escola que atenda a todas as diversidades e permanentemente corre o risco de deixar de ser uma escola democrática, porque corre o risco de permitir que todos os grupos se encontrem numa mesma realidade, e essa é uma das funções da escola. A construção de uma ideia de comunidade, que a escola, para a qual, na minha opinião, a escola é um elemento fundamental, implica sempre algum grau de uniformização, mesmo que isso depois tenha que ser, evidentemente, temperado e cuidado e tendo em conta as várias diversidades. Eu vou dar um exemplo, tu falaste a língua, mas eu vou dar outro exemplo, que é um exemplo mais difícil e mais interessante desse ponto de vista, que é discutir a história que se ensina. Pois, ainda bem, certo. E a minha pergunta, que tem um lado provocador, evidentemente, é que é justo dizer que a escola que se ensina é a escola, vou ultra-simplificar, é a escola dos brancos, é a história dos brancos. Ora, a história que se ensina não é só a história dos brancos, é a história do poder, toda. E desse ponto de vista, vou lá à volta à questão de classe outra vez, não é diferente em relação aos brancos e aos negros. As classes populares não estão na história que se ensina. Pois não. E a minha? As mulheres não estão na história. As mulheres não estão na escola. As pessoas homossexuais não estão. Também não estão na história. As lésbicas não estão na história, certo? E não, claro. A minha pergunta é esta: é que a alternativa é construir uma narrativa, porque a história é sempre uma narrativa simplificadora, não pode, a história não pode contar a realidade, porque a realidade não é contável, não é possível. Portanto, é sempre alguma forma, a história que se ensina na escola secundária, estamos a falar de uma história muitíssimo simplificada, não estou a falar de que se ensina na universidade, é sempre uma narrativa simplificadora. E o meu problema, não é um problema, eu aliás não discordo provavelmente do que tu vais dizer, mas a minha dúvida é até que ponto nós podemos construir uma história que, passando a ser uma história de todos, não seja apenas 30 histórias paralelas que não se tocam. Pois, quer dizer, isso é levado ao limite, mas acho que em termos reais estamos tão longe disso. Estamos tão longe disso, quando eu tenho e encontro ainda hoje manuais onde estão a falar do período neolítico e apresentam uma imagem de alguém que pertence a um grupo étnico, sei lá, no Quénia, e dizem, olhem para esta imagem e tirem daqui ideias para pensar no neolítico. Está no manual. Isto existe, escrito povos primitivos. Isto existe em alguns manuais, não é? Nunca tinha visto. Portanto, quando ainda estamos aí, quer dizer... Mas podemos passar ao ponto de vista do debate, não é? Há coisas que me parece que são óbvias e pronto. Sim. O exemplo que tu dás é óbvio, acho que nem merece debate. Há coisas que merecem denúncia, há coisas que merecem denúncia, há coisas que merecem debate. Mas há outras que são mais difíceis, não é? Sim. Por exemplo, quando se quer falar sobre, e claro, quando nós olhamos, por exemplo, para a lei de bases e diz que a escola também tem um papel na consolidação de uma certa identidade nacional. Não e tem. É? E tem. Não, e isto está escrito, não é? Eu concordo que deve ser. Certo. A identidade nacional não pode ser, é para mim o mesmo que é para as pessoas que escreverem isso, não faço ideia, mas... E depois se conta a história... Eu utilizei a expressão comunidade, que me parece mais simpática do que a expressão identidade nacional. Uhum. Mas uma ideia de pertença. Eu acho que a escola também serve para isso. Mas eu acho que o que se quer aí dizer não é uma ideia de pertença, é a ideia de Estado, não é? Também é importante. De Estado, de sem Estado não há democracia. Certo, mas depois, quer dizer, começa-se a contar a história da invasão e da exploração da África e da América como se fosse algo positivo, não é? Como as descobertas, os portugueses descobriram, e isto, quer dizer, está impregnado por todo lado, não é? Praticamente todos os países europeus, não é? Certo, mas estamos a falar de Portugal, não é? Onde tem dificuldade de fazer na discussão sobre o museu, não é? Nós temos ainda narrativas que surgem dizendo, não, quer dizer, descobrimos-nos uns aos outros. Quer dizer, isso é só sonsice, pronto. Sim. Mas descobrimos, mas havia uns que estavam agrilhados, tinham menos a oportunidade de nos conhecer tão bem. Claro. Ou tiveram que conhecer à força, sim, não é? Mas nós temos, por exemplo, alguns países que construíram a sua identidade, mesmo até se calhar exagerando e sendo demasiado benevolentes consigo próprios. Por exemplo, o Canadá constrói a sua identidade em torno de uma ideia de cosmopolita e de pertenças várias. É possível construir uma história unificadora que inclua. Não é a mesma coisa que cada um aprender a sua história. Uhum. Essa é a minha dúvida. Aliás, muitas vezes em muitas coisas têm a ver eu com acho este que existe, tema. Quer dizer, isso... Ou seja, eu não acho que um aluno. Há quem fale sobre o multiperspectivismo, não é? Sim. Que é, ok, falar-se de um evento histórico e tentar contá-lo ou pensá-lo a partir dos olhares dos diferentes grupos que estavam em presença, não é? Uhum. E conseguir fazer isso. Mas, claro, será que os professores, os manuais, a maneira como isto está organizado, dá um efetivo espaço para se fazer isso? Uhum. Forma crítica, ou vamos dar ao que estavas a dizer, que é, ok, não sei quantas narrativas paralelas que depois não se cruzam e, portanto, fica um conhecimento que é um conhecimento morto e acrítico. Então, não é? vou para um tema ainda mais difícil, que antes de sairmos da educação, que já vamos sair, o que é que tu achaste, aliás, tenho ideia que apoiaste, mas não tenho a certeza, da manifestação contra, da manifestação na estátua do padre António Vieira? Mas se apoiaste, não tenho ideia, mas... Claro que apoiei. Não há um olhar um pouco anacrónico sobre a história? Ou seja, eu acho que o choque... De quem fez a estátua? Não, acho que a estátua, a imagem da estátua não é mais feliz, mas a discussão não é, a minha discussão pelo menos não é essa. Nós olhamos, não nos passa pela cabeça quando falamos de várias das figuras... históricas ao longo da história, tiveste feministas que provavelmente tinham escravos, tiveste seguramente anti-esclavagistas que eram profundamente machistas, tiveste, ou seja, o que eu quero perguntar com isto é, tu olhas para as figuras, tens que olhar para as figuras da história com... olhando para elas no momento histórico em que elas existiram, uhum. E o padre António Vieira não era o primeiro exemplo que eu me lembraria de símbolo do esclavagismo e da opressão. Eu acho que o choque de muitas pessoas, uhum. incluindo pessoas que seguramente foi a escolha do padre António Vieira, que não era o caso que nos ocorreria como... Pois, mas acho que aí há um risco de... Quer dizer, tendo em conta que há estátuas do Vasco da Gama e de coisas um bocadinho mais... Certo, mas esta estátua foi feita agora. Sim. Num momento em que temos todo este debate a correr. Mas tu não achas o padre António Vieira uma figura admirável do ponto de vista... Quer dizer, eu acho que eu não consigo estar na mesma posição que tu. Porquê? Olhar para ele, porque eu quando leio somos alguns dos sermões que ele faz, mas aqui há alguém que é negro e outro que é branco, e portanto eu quando imagino esse período histórico, eu não imagino de estar na posição onde tu estavas, não é? Aquilo que é quando lemos os sermões aos negros da Bahia. Tu não sabes as origens, mas eu não estaria seguramente no mesmo lugar que o padre António Vieira. Certo. Mas quando olhamos para, que são sermões que nunca são falados cá, não é? No Sim. Brasil discute-se muito mais isto porque tem um debate sobre esta questão mais desenvolvido. Quando temos os sermões que dizem que ser escravo e negro é estar próximo da vida de sacrifício de Jesus. Sim. E que portanto há que suportar, porque suportando isso na terra dá garantia de um lugar no céu, não é? Que é melhor não fugir para os quilombos, porque isso de certa forma é estar a fugir a esse percurso que é muito valorizado pela Igreja. Mas tens consciência do conto? Texto, seguramente, consciência do contexto histórico ou cultural em que isso tudo é dito. Claro. E onde isso até pode ser quase um passo em frente em relação ao que existia. Não, o grande problema é valorizar-se criticamente hoje e fazer-se criticamente hoje esta estátua da maneira como foi feita. A única coisa que me incomoda na estátua é a ideia dele a proteger os indígenas feitos em ponto pequeno, sim, não é? Completamente submissos e disponíveis à conversão. Quer dizer, ele com a cruz na mão, muito maior e superior. E termos entidades políticas e públicas. As estátuas são sempre os caricaturais, não é? Todas elas, não é? Certo, e portanto pode haver espaço, deve haver espaço para a crítica. O que me surpreende é como é que, ao fazermos esta crítica, fica tanta gente. Talvez porque tenham escolhido a personagem que as pessoas menos esperariam que fosse escolhida com tantos. Eu percebo a surpresa, mas depois da surpresa. Digamos assim, com tantos criminosos. Da surpresa, com dá tantos para parar para pensar. Com tantos criminosos que o Império teve, é uma escolha, vou pôr assim, um pouco bizarra, não é? Com certeza que se fizessem uma estátua a esses criminosos dessa história hoje em dia, e mesmo os criminosos, é? Terias calhado com... e olharias à luz à luz do momento histórico em que a coisa aconteceu, ou não? A mim parece-me que esta manifestação não é tanto sobre o passado do António Vieira em si, mas sobre a forma como se foi buscar essa imagem, uhum, e torná-la como algo que é de orgulho nacional e como algo que é preciso reproduzir da maneira que se reproduziu, e eu acho que esse é o verdadeiro problema. E o que me assusta a mim muito nisto é como é que, dentro deste debate sobre a estátua do padre António Vieira e da manifestação, raramente é dito, especialmente dentro da esquerda, que essa manifestação foi totalmente cercada por grupos de extrema-direita de várias filiações que se congregaram, não era uma filiação só, que se congregaram para fazer uma manif que... de certa forma cercou os poucos que lá estavam. Eu não estava aqui a falar, obviamente, do acontecimento da manifestação, que não é só legítimo como... Não, mas porquê que este grupo considera que a estátua do padre António Vieira é assim tão importante? Eu, por acaso, acho um bocado esquisito que eles consideram, porque acho que também eles não conhecem bem o padre António Vieira. Mas aquilo não foi... aquele encontro com os grupos de extrema-direita não foi um pequeno encontro, eram muitos e eram várias filiações que ali estavam. Portanto, é algo muito relevante e não houve nenhum posicionamento público, não é, de distanciamento sobre isto. Isso é que me surpreende. Vamos voltar à discriminação. Isso é que me surpreende muito. Vamos voltar. Isso agora saltarmos também desta conversa. Vamos ter que saltar de várias. Através de patreon.com/perguntar-não-ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Falei aqui da desigualdade no emprego e dos rendimentos, na introdução, uhum, é apenas resultado da discriminação anterior da escola, que vem da escola, ou é também a continuação, ou seja, ou se acumula-se novas discriminações, por exemplo, na procura de emprego e nos salários? Uhum. Bem, ou seja, estás a perceber a tua pergunta, se resulta de uma discriminação de partida ou se é a continuação? É a continuação de várias coisas, quer da questão escolar, não é? E das desigualdades que vamos encontrar na escola, que depois, claro, que se reproduzem na transição para o mercado de trabalho. É a reprodução também de uma relação colonial com a geração dos pais de muitas destas crianças ou com os ancestrais destes jovens que chegam à escola e que faz com que boa parte destas famílias estejam nas franjas mais fragilizadas da classe trabalhadora em Portugal e que, portanto, não têm recursos económicos, não têm capital, têm fracos recursos escolares, o que depois leva a uma reprodução dessa posição nas gerações. Relação colonial, relação colonial. Portanto, achas que o nosso racismo tem uma base essencialmente colonial? Eu acho que ela tem uma base essencialmente... Não é assim em todo lado, não é? Certo, mas é muito importante a relação colonial ainda, não é? Está muito presente. Nós temos muita gente viva, e não querendo tornar isto uma questão pessoal, mas... boa parte das pessoas que estão em cargos dirigentes e que têm mais de 50 anos e que são boa parte homens brancos, não é? Foram educados durante o período colonial. Alguns com relações a cargos de poder durante esse período, não é? Ou já me fomos, não é? Certo, mas isso ainda existe. Nós temos, quando final da década de 70, quando chega a Portugal cerca de 500 mil dos chamados retornados, não é? Essa população está presente e os seus descendentes. Eu não digo que todos sejam racistas intencionalmente, mas é um passado colonial que está presente, não é? E não o podemos escamotear, não é? Tu achas que a presença, a longa presença, tem aliás bastante presença no círculo de poder dos chamados retornados, das pessoas que vieram das ex-colónias, é um elemento central no que é o discurso sobre o discurso e as práticas em relação é à mais comunidade um elemento, negra? É mais um elemento. Achas que a média são mais racistas do que os outros portugueses? Eu como no início... Põe de outra maneira, achas que tem uma relação diferente com a comunidade negra? Eu não estou a ser... Eu não costumo, não uso... Eu vou responder. Sim. Eu acho que é difícil ter-se um país menos racista quando boa parte das pessoas que estão no lugar de poder foram socializadas, cresceram e beneficiaram elas próprias e a sua família de relações coloniais. Olhando isto de um ponto de vista estrutural e sem pessoalizar. Sabes que é impossível, não é? É impossível, ou seja, é impossível falar deste assunto, é uma tentativa sempre frustrada, a ideia de que podemos falar do legado português e do colonialismo português sem pessoalizar, porque são histórias pessoais, não é? É exatamente como o racismo, são sempre histórias pessoais, não é? Certo, mas quer dizer, nós conseguimos fazer isso nas relações de classe, por exemplo, nós conseguimos falar de capitalismo e claro, conseguimos pensar em biografias... É menos traumático. Não sei se é menos traumático, não é? Toda a história do colonialismo e da descolonização, as duas, são muito traumáticas. Eu acho que... Praticamente impossível falar destas coisas sem ser pessoal. Temos pouco património de debate... Sim. Em Portugal, para conseguir discutir este assunto sem resvalar rapidissimamente para uma dimensão emocional, afetiva, familiar. Eu acho que ela resvalaria. É preciso sempre este esforço. Resvalaria sempre. A diferença é que, provavelmente, se tivéssemos feito este debate de forma mais continuada e permanente, havia pessoas que já estariam anestesiadas. Ou seja, no sentido em que não deixaria de ser uma coisa pessoal, uma coisa em que sofreram uns e outros, mas já estariam suficientemente habituados a ouvir falar do assunto para que isso não fosse tão sensível. Ou conseguimos arranjar ferramentas e acumular ferramentas para falar sobre as coisas sem ter que ir imediatamente para aquilo que são para aquilo que é a dimensão mais emocional e da experiência e biográfica. Sim, porque acho que às vezes nos faltam ferramentas. Mas quando nós queremos falar de racismo e aquilo que nos ocorre sempre é exemplos de discriminação interpessoal, mesmo que estejamos a falar sobre racismo institucional, vamos por ali abaixo e estamos no exemplo do professor que discrimina o aluno em sala de aula. Eu sei que isto é um exercício difícil, mas precisamos muito de... especialmente jornalistas, académicos, quem está no debate público, conseguir encontrar forma, e temos que a construir coletivamente, não é? Não, ninguém faz isto sozinho. Vou continuar no mesmo exercício que tenho estado a tentar, para tentar perceber o que é racismo, o que tem a ver com outras coisas. Uhum. O caso de Alfa Gil lançou um debate sobre o racismo nas forças de segurança. Achas que é racismo ou puro desprezo pelos direitos humanos? Ou seja, nós temos casos de violência policial bastante, que têm várias dimensões, e como tivemos agora as fotografias dos suspeitos algemados, que demonstram um determinado tipo de comportamento, pelo menos, eu não quero fazer generalizações aqui porque acho injustas, mas nas forças de segurança, tu achas que há um problema específico de racismo nas forças de segurança? Há. Eu vou dizer, eu não costumo responder primeiro, mas eu acho que há, mas de qualquer das formas queria perceber. Há, mas a própria expressão que usaste, desprezo pelos direitos humanos, é mais uma vez estarmos... E é um bocadinho o que eu penso que estou aqui a fazer, não é? Que é tentar olhar para isto do ponto de vista institucional, uhum. não é? É dramático que tenha existido este tipo de agressão e de racismo e de violência policial sobre aqueles moradores do bairro da Cova da Moura, não é? Uhum. Mas aquilo que ainda me preocupa mais é como é que toda a cadeia de comando, o INEM, a forma como foi noticiado nos jornais, toda a gente naturalizou a ideia de que um grupo de 6 jovens pode, desarmado, pode ter a ideia de ir invadir uma esquadra. Sim. Não é? Isso é que é profundamente... Aliás, as primeiras notícias... Isso é que é profundamente racista. As primeiras notícias que diziam utilizavam logo a expressão gangue, porque como era um grupo de negros, como era jovens, gangue. Como se eram jovens negros de um bairro, tudo se torna natural. Não é? É um gangue, potencialmente querem invadir, mesmo sem armas, são tão selvagens. Toda a gente, que, não é? Se tivesse entrado um grupo de brancos vive... desarmado, ninguém teria passado, toda a gente acharia a história pelo menos estranha. Pelo menos inverossímil, não era? Sim. Claro. E isso é que é profundamente assustador. É assustador ir a algumas das audiências, e tentei ir a algumas, e quer dizer, quem está a ser acusado são os polícias neste momento. As sessões, normalmente, conseguia só vir 3-4 polícias numa sessão. Quando chegamos às vítimas, é mais do que uma sessão, é uma sessão completa só para uma vítima ou até 2 sessões. Portanto, a vítima é que tem que provar que foi agredida e que não está, e está sempre sobre vigilância porque pode estar a mentir. Não é? Quando se diz, por exemplo, e é várias vezes invocado por advogado... Deixa-me dizer uma coisa. Isso é comum quando estamos a falar de vítimas certo, de violência certo. Policial. Mesmo que sejam brancos, não é? Que é uma maior confiança nos polícias do que... Eu não, quando falo sobre estas coisas, eu não as parto em pequenos elementos. Sim. Eu olho para isto como um conjunto, não é? Portanto... uma intervenção musculada, que é uma forma simpática de dizer isto, sim. num bairro, não é? Em que se encosta às pessoas, portanto, os direitos destas pessoas de não serem incomodadas pela sim, polícia, que sem que haja suspeita... Uma coisa que não se faria neste bairro. É tido como algo natural, porque, não é? Negros a serem encostados à parede é algo que está no imaginário de toda a gente como algo natural, não é? Porque são corpos que podem ser alvo deste tipo de violência, não é? Todos vivermos com, normalmente com isto. Depois, surge a tese da tentativa de invasão de esquadra. Também é considerado que, pronto, é algo natural. Chegamos a tribunal e encontramos este tipo de questão, não é? As vítimas muito mais escrutinadas. E até outras coisas, que é irem buscar, e aqui do lado dos advogados de defesa, da polícia, tentarem buscar músicas, porque algumas das pessoas que foram agredidas são artistas, são músicos, são MCs de hip-hop, e tentar ir buscar músicas destas pessoas, que são, claro, contra o sistema capitalista, contra o sistema, ou pelo menos criticando-o profundamente, como uma prova de que estas pessoas têm sentimentos contra a polícia e, portanto, isso legitima a tese de que poderão querer invadir uma esquadra, armados 6. Deixa-me andar para a frente. Vai para a frente, mas tem a ver com isto. Nas campanhas em Portugal contra a violência policial sobre negros, eu vi uns cartazes a dizer que as vidas negras contam. Importam. Ou importam. Não há aqui alguma mimetização dos movimentos afro-americanos para uma realidade muito diferente? Porque a realidade é muito diferente. A realidade é muito diferente. Isto, mas isto vai levar para o outro lado, que não é a violência certo, policial certo, que tem a ver com... Mas há elementos que são muito parecidos. E este, eu acho que isto é algo que é muito importante também de ser dito. Se há coisa que foi globalizada, é o racismo contra os negros, não é? Porque em qualquer parte do mundo onde se vá, não é? Existe racismo contra negros. Eu acho que não há nenhum lugar no mundo onde se vá em que isso não exista. Foi algo que se conseguiu realmente globalizar. E é importante que isso seja reconhecido. Portanto, a violência policial sobre pessoas negras existe nos Estados Unidos, existe no Brasil, existe em Portugal, existe em França, Mas há um mimetismo, quando eu estou a falar de mimetismo, que vem das vidas negras, vem da utilização da expressão afrodescendente, que depois agora aqui se quiseres responder, as pessoas que vieram, vamos dividir isto em duas perguntas, as pessoas que vieram das ex-colónias brancas, uhum, muitas consideram-se afrodescendentes, e elas também têm direito à sua narrativa. Pessoas, não, ou seja, toda a gente tem direito a construir a sua própria história, não é? Podes considerar que são afrodescendentes, diferentes dos outros afrodescendentes, mas eles consideram-se, uhum, afrodescendentes. E a minha questão é se, com medo de utilizar a expressão que é descritiva, negro, uhum, estamos a utilizar uma expressão, um, que exclui, e outro que às vezes até erradamente inclui, porque nem todos os negros têm que ser. Tu próprio há bocado disseste que irrita quando se pergunta a um negro de onde é que ele vem. Ora, o afrodescendente é disto, não, pergunta-me de onde é que eu venho. Ou seja, há aqui um duplo sentido da palavra afrodescendente que eu posso estar assim injusto, mas acho que foi pouco pensado e que resulta de uma narrativa específica. Se calhar foi pensado, mas eu gostava que explicasse como é que é pensado. De uma narrativa que tem a ver com a história do nacionalismo negro nos Estados Unidos, que tem características muito próprias, que tem a ver com a própria história da chegada dos negros aos Estados Unidos, e que aqui tem o problema, aliás, de excluir uma parte das pessoas que se consideram afrodescendentes, até algumas que se consideram africanas. Eu acho interessante a ideia do mimetismo colocar, e quando se diz mimetismo, eu conto-te a mimetismo, e não internacionalização, por exemplo, do movimento, não é? Mas vem tudo do mesmo lado. Não é por acaso que as músicas que se ouvem, por exemplo, nos movimentos, as músicas que se ouvem nos bairros, a música de contracultura é uma música que tem muito pouco a ver com as origens, muitas vezes, daqueles jovens africanos. Eu não sei se concordo. Eu acho que isso é um imaginário. Tem a ver com o rap, com o hip hop, tem a ver com a cultura. É só isso. Mas eu consigo. Houve-se muita coisa. Mas eu estou a dizer. Eu estou a dizer da contracultura. Mas eu não estou. Mas eu não estou a criticar. É que se calhar estás a ouvir isto. Estou a ouvir perfeitamente. Eu não ouvi perfeitamente. Só que estou a ouvir já o encadeamento. Não, eu não estou a criticar. Estou a dizer que é curioso, estou a olhar com curiosidade. A cultura é contra a cultura, e até contra, deixa-me só, e até com interesse, se calhar estás a ouvir aqui uma crítica onde não está uma crítica, até com uma certa, tem um interesse distanciado, se quiseres, como é que todo, não só em Portugal, toda a contracultura de várias minorias étnicas, por exemplo, em França são os muçulmanos, os jovens muçulmanos dos bairros periféricos, vai beber não a uma suposta especificidade cultural daquele grupo, mas vai beber à contracultura do movimento negro mais forte que existe, de contracultura, que é o norte-americano. Se não achas que isto é verdade, e se isso depois não tem... Eu acho que há elementos que sim, mas, por exemplo, se formos pensar, e acho que essa maneira de colocar a questão, chamando-lhe mimetismo e não internacionalização, por exemplo, acho internacionalização tem duas vias, isto só tem uma. Não, porque depois há apropriações específicas, por exemplo, o hip-hop em Portugal tem uma corrente que é o hip-hop em Cabo Verdeano, em crioulo, uhum, de Cabo Verde, não é? Uhum. E que fala sobre a realidade dos bairros em Portugal e que se consegue conectar com o hip-hop, por exemplo, em Cabo Verde. Quando nós temos, por exemplo, o Cola São João, ou temos o Batuque, e temos vários grupos de Batuque, de maior parte constituído por mulheres, que estão no setor das limpezas, que estão nas franjas mais precárias do mercado de trabalho e que se juntam para fazer, para tocar e para preservar as suas raízes, não é? E uma certa identidade cultural e poder passá-la para as próximas gerações. Isto não é contra a cultura? Num ambiente onde se quer profundamente assimilar estas comunidades. É uma contracultura com alguma assimilação. Pois, não é assimilação para a cultura dominante cá. É que se fala, vai-se sempre buscar o exemplo do hip-hop, que é muito importante. Eu acho o exemplo do hip-hop interessantíssimo. Interessantíssimo, claro, mas depois ele serve para dizer isto. A melhor música que eu ouvi contra a vitória do Bolsonaro é hip-hop cantado por negros brasileiros. É melhor num sentido mais densa e interessante. O Kuduro que apareceu, e outra música de dança que é feita na periferia de Lisboa, ela não é de contracultura, quando traz determinado tipo de movimentos e determinado tipo de ritmo. ritmos que até então eram difíceis de ser feitos, e de repente temos as pessoas a dançar dessa forma e a aceitar esse tipo de movimento ou esse tipo de ritmo, eu acho que também são formas de contracultura. Mas, indo à questão, será que é uma forma de mimetismo, e porquê que se chamam... Eu peguei noutros exemplos, como a vida, as vidas negras importam, que é uma tradução do Black Lives Matter. Mas é o reconhecimento, e penso, quer dizer, que isso é bom, não é? Que sejamos capazes de reconhecer que o racismo contra pessoas negras é global, onde quer que se esteja. E, por exemplo, em Portugal, onde há uma certa política colorblind, esta ideia de que nós não vemos cores, hoje em dia conseguiu-se ganhar espaço de debate, mas claro que isto pode sempre regredir, não é? Sim, e é espaço de debate para a elite. Sim, é? Sim. Mas a ideia de que não se fala sobre racismo, porque se falarmos sobre racismo, estamos a aumentá-lo, não é? Não vamos usar designações étnico-raciais, porque isso também aumenta o racismo. Há uma certa pressão para que não sejamos capazes de analisar e de observar como é que o racismo opera quando ele... Então, eu não gosto de usar a palavra subtil, não é? Mas quando ele é tão invisível por vezes, não é? Ele não é explícito em boa parte das vezes. E, portanto, estes movimentos internacionais eu acho que são muito bons, porque nos ajudam a pensar a partir de experiências, por exemplo, dos Estados Unidos ou do Brasil ou de outros sítios, como é que nós conseguimos... analisar e perceber onde é que está o racismo e que formas de luta é que funcionam e que não funcionam. Assistimos ao nascimento de vários movimentos de afrodescendentes muito recentes, e vários ou de negros, como queiras, afrodescendentes, eu estou a utilizar a expressão, que estes movimentos utilizam, não é? Portanto, por isso é que não sei se utilizam, não é? São vários coletivos. Sim, uns coletivos. Uns preferem, preferem negro, outros preferem provavelmente africano, numa lógica panafricanista, outros preferir afrodescendente, outros preferem de origem africana. Mas o debate, portanto, também... essa ideia da unidade, não é? Sim. Não, mas o meu debate também era esse. Certo. Curiosamente, certo. Uma das etnias que mais sofre com o racismo em Portugal, eu arrisco-me a dizer que é que mais sofre com o racismo em Portugal, sei, é difícil fazer um ranking, mas eu acho que provavelmente não têm a mesma capacidade de acesso aos mídias e ao associativismo que são os ciganos, apesar de terem associações há muito tempo, mas não têm muito acesso, não são um ator. Estão num momento alto neste momento, mas não o ativismo tem, cigano, que eu e diga, o movimento cigano não tem a capacidade que a comunidade negra tem de chegar aos mídias, à academia. E a minha pergunta é se também na luta contra o racismo há uma hierarquia. Há uma hierarquia de poder onde os ciganos que são os que estão mais excluídos. É estarmos a discutir, quer dizer, quem está na base, não é? Quem é que fica um bocadinho mais por cima ou mais para baixo? Não, isto não é um pormenor. É porque nós podemos... como é que conseguimos fazer alianças, não é? Entre movimentos que têm uma capacidade de penetração e de intervenção distinta e que também têm histórias distintas. A minha pergunta é porque é que têm. É que eu acho que têm por várias razões. Uma eu acho que há um racismo. Tem a ver com o racismo, eu vou dizer uma coisa, eu acho que o racismo, enquanto o racismo contra os negros é um racismo muito presente e muito forte, o racismo contra os ciganos é generalizado quase sem exceções. Explícito. A comunidade cigana tem estado numa condição de exclusão, marginalização brutalíssima. Eles são o grupo que ainda não tem água, luz, que vive em barracas, que são agredidos, quer dizer, em que toda a gente é capaz de discriminar explicitamente a comunidade cigana. Portanto, são séculos e séculos de opressão cultural, mas também de não permitir que este grupo consiga acumular um mínimo de força, quer na organização de instituições, quer do ponto de vista, quer dizer, também económico, não é? Porque é preciso que existam algumas classes médias para que se consiga entrar em determinado tipo de espaços, e que, portanto, consigam fazê-lo. E eu acho que tem que ver com esse acumulado histórico de opressão e de marginalização da comunidade cigana. E por isso é que ainda não está, mas está cada vez mais, não é? E se calhar dizer comunidade cigana neste momento também é um grande erro, são comunidades ciganas, não é? Há vários setores. Os ciganos também têm outra questão que também é interessante, que é, por exemplo, se a comunidade negra, de certa maneira, é algo que é visível, não é? A questão do estigma, não é? O Martin e outros estudam, o Hugh Goffman estudam estas coisas, não é? Que é a pertença a esta posição de ser negro, quer dizer, é algo que é visível, é algo que não é possível esconder, uhum. não é? Na maior parte dos casos. E, portanto, isso coloca determinado tipo de desafios dentro da estratégia política, não é? Quando há a possibilidade de poder passar por, e se nós pensarmos uma parte importante da comunidade cigana, que nós não sabemos quantos são, podem passar por brancos, uhum. não é? E esse elemento é importante também para perceber como é que as estratégias de luta depois funcionam, não é? Eu acho que esse é um elemento também importante. É importante pensar que uma parte da comunidade cigana está ligada também muito a igrejas evangélicas e que, portanto, podem então fazer a sua luta, se calhar, por outros caminhos que não são os caminhos que a comunidade negra está a fazer, não é? Mas neste momento vivem um período alto de surgimento de várias associações, de posicionamento político, de mulheres ciganas a tomar conta do espaço público e daquilo que é esta, e a pensar estratégia política para as comunidades, como eu nunca vi. Claro que eu só nasci em 1980, mas portanto, acho que a comunidade cigana está a fazer o seu caminho. Um dos desafios é como é que os diferentes grupos, não é? Um movimento negro e um movimento cigano podem se articular, podem se reforçar mutuamente sem perder cada um a sua especificidade e aquilo que querem fazer em termos de estratégia, não é? Vamos para a tua luta, são várias, mas esta é a tua luta académica por causa da recolha de dados estatísticos. Sim. Você, eu tens debatido muito por isso, eu aliás mudei de posição, eu não era favorável, não, mas devo dizer que não era favorável. Confesso que uma pessoa não tem tempo para pensar em tudo e não era favorável por mim. E agora vou-te fazer algumas perguntas que têm a ver com boas razões para apesar de tu ter alguma resistência prévia e depois perceber no equilíbrio das coisas. Sim. É preferível saber-se do que não saber. Sim. A primeira é se não receias um efeito perverso que seja utilizado como um instrumento de discriminação. Vou respondendo uma a uma ou acumulamos? Não acumulamos, mas acumulamos esta só. Nós pedimos aos jornais, por exemplo, para não referirem a etnia, não pedimos, está nos estatutos editoriais de vários jornais, quando há um assalto ou coisas do género, para não alimentar a discriminação. E queremos a etnia, queremos saber a etnia para denunciar a discriminação. E isto só é gerível no início, depois, a partir de um determinado momento, os números serão utilizados para promover a discriminação. Se não tens algum receio do efeito perverso que isto possa ter. É claro que esse é um risco, não é? É um risco que existe, mas que podem ser tomados vários passos no sentido de tentar minimizar esses riscos, não é? Por um lado, e esta é a minha posição, eu, do meu ponto de vista, só entidades que públicas ou que tenham em vista a produção de política pública de combate às desigualdades é que devem fazer a recolha de dados, este tipo de recolha. Mas se tiver no censo, é público, não é? Não, mas quem trata os dados, sim. Quer dizer, existe uma equipa, quer dizer, existe a recolha, depois existe uma equipa que trabalha esses dados. O acesso a dados é muito difícil de exigir, porque, por exemplo, se tiveres trabalhos académicos, tu não podes discriminar os trabalhos académicos conforme o resultado que a pessoa quer, o que é que a pessoa depois fará com os números, não é? Porque pode chegar a conclusões muito diferentes. Pois, mas não achas que isso é um bocadinho wishful thinking, pensar que é possível depois conter a utilização que será dada de dados que são públicos, não é? Públicos não é no sentido de serem públicos, serem públicos. Existem vários limites. Existem, neste momento, nós para podermos aceder, por exemplo, a dados do INE, nem toda a gente consegue aceder. Não é assim. Existem dados, claro, que estão acessíveis na net, mas são altamente agregados, não é? E nem todos estão disponíveis. Mas para poder aceder, por exemplo, a microdados, é preciso que se envie uma justificação, que se explique o projeto, qual é que é o objetivo. E eu acho que esse tipo de cuidado deve ser tido, como aliás se tem para a pergunta religião, que já lá está nos censos. Os dados, por exemplo, da religião sempre, e aliás, tu falas de comparar o género e a idade, acho mais difícil fazer essa comparação porque são dados objetivos e indiscutíveis. Nós temos uma determinada idade, o do género não é hoje em dia tão discutível, tão indiscutível assim, mas é para a esmagadora maioria da população, a esmagadora maioria da população não põe essa questão, não se levanta. A comparação com a religião parece mais feliz, porque é facultativa para já, tu dás ou não dás. E é o mesmo tipo de questão, aliás, a questão religiosa até certo ponto é uma questão ética. E se fosse orientação sexual? E se o censo perguntasse a orientação sexual? Eu não consigo olhar para esta coisa da recolha como uma coisa que existe isolada. Eu estou só a tentar explicar porque é que há resistência. Eu estou a tentar explicar porque é que, quando existe um movimento social, vários coletivos de pessoas que são vítimas de racismo, que querem esta produção de dados e que querem estar presentes, e agora é preciso que sejam dados espaços nesse sentido, que é conseguir que estes grupos e estas comunidades estejam envolvidos desde o início na recolha, na análise e depois na publicação e na transformação destes dados em política pública. É preciso ter sempre presente que estes grupos possam estar presentes e envolvidos. Portanto, isto não pode existir como algo que é isolado daquilo que são reivindicações políticas em determinado momento. Não é? Portanto, se fosse, imagina, se aparecesse a ideia de recolha de dados, mas nenhum movimento social negro quer que exista recolha de dados, eu não sou a favor da recolha de dados. Uhum. Não é? Tem que existir uma reivindicação por parte destes grupos. Se a comunidade LGBT achar que precisa muito de dados sobre orientação sexual e quiser que exista uma recolha nos censos e não noutro inquérito, uhum, e se estiver disponível nesse processo... Não quer que desenvolvas tens muito tempo, mas aquele inquérito que foi feito por aquela empresa de consultoria que tinha parceria com a Fundação Belmiro de Azevedo, fez as coisas da forma que tu, imagino, consideras errada, não é? Sim, profundamente errada, por várias razões, não é? Não é preciso desenvolver, temos pouco tempo, mas... Então não desenvolvo. Só queria que ficasse claro para as pessoas que não é aquilo, não é naquilo que estás a pensar. Não, aquilo é uma entidade privada, aquilo foi feito, aquilo não parece ter sido feito com autorização dos próprios pais, aquilo tem as categorias que estão mal feitas, por exemplo, a comunidade cigana aparece como não sendo portuguesa. Aquilo não é para combate às desigualdades. Que do meu ponto de vista é muito importante isto, não é? Que a recolha de dados esteja sempre associada, e esse é um passo que falta dar. Hoje ainda, faço parte do grupo de dados para a recolha, do grupo de trabalho para a recolha de dados étnico-raciais, portanto um grupo que está... Achas que vão conseguir isso já para o próximo censo, não é? Eu espero que sim, mas esse tem sido um debate, porque dentro desse grupo não são todos a favor da recolha. Para pessoas... Nos censos, não é? Porque esse agora o debate é esse, já não é? Para as pessoas que nos ouvem, a importância de recolher os dados é que nós estamos a trabalhar basicamente às cegas, com dados como aqueles que nós falámos no início, que são indicativos, porque correspondem apenas a uma parte da comunidade. E cada vez menos indicativos, porquê? Hoje o que nós temos são dados sobre... naturalidade, local de nascimento e nacionalidade. Sim. Comunidade cigana fica completamente invisível. Uma crescente parte da população negra que já nasce cá, que os pais também já nasceram cá, também ficam invisíveis. Sim. Tudo o que são pessoas negras de outros países, por exemplo, que nasceram no Brasil ou que têm nacionalidade brasileira ou de outros contextos, também ficam invisíveis. E isto é crescente. Portanto, a necessidade... Achas que os portugueses terão muitas surpresas quando começarem a ter esses dados sobre o que é que sobre a sua própria... ao se verem ao espelho? Eu acho que a recolha de dados é muito importante para esse reconhecimento da diversidade étnico-racial da sociedade portuguesa. Uhum. Não são os tipos que estão aqui de passagem, como ainda se fala desta forma, por exemplo, da comunidade cigana. Eles chegaram há 500 anos, a presença cigana, parece que estão aqui, não é? Há 500 anos. Não, eles são portugueses. Sim. Portugal também é cigano. A ideia de que chegaram há 500 anos é uma ideia histórica, tendo em conta que todos nós chegámos, a maior parte chegou há não muito, há não mais tempo. Certo, não é? Há várias comunidades que chegaram bem depois disso. A necessidade de reconhecimento dessa diversidade. Por outro lado, esta questão ao estar nos censos é um reconhecimento de que o racismo é uma questão prioritária no campo das políticas públicas. E isso é o que tem faltado. Não é? Mas a etnia tem um problema de não ter às vezes fronteiras muito claras. Como outras categorias. Como outras categorias, sim, evidentemente. Mas talvez na etnia há umas mais, outras menos. E não há... Eu continuo a fazer, como sabes, é o meu papel aqui... Mas aquilo até é uma dúvida que se me põe mesmo. Não há um risco de alimentar uma obsessão identitária? Vou-te dar um exemplo. Não é, fica mais fácil, dou o meu. Sim. Eu sou descendente de judeus, isso é uma coisa que a mim nunca... Os judeus, não é cristãos novos, sou descendente de judeus. É uma coisa que não tem muito ou nenhum peso na minha identidade. Mas se eu me esforçar muito, começa a ter. Ou seja... Eu acho que consegues perceber o que eu estou a dizer, ou seja, nós somos o que somos e somos o que dizemos ser e somos, se insistimos muito em dizer, começamos a ser muito o uhum. que dizemos, não é? Uhum. Se eu começar a ficar, a pensar muito que sou descendente de judeus, descendente próximo de judeus, e se eu começar a, isso começar a ser um assunto fundamental na forma como eu olho para o meu passado, apesar de isso não ter nenhuma relevância, de facto, no meu cotidiano e na forma como fui educado, isso torna-se um elemento identitário fundamental. Eu não estou a dizer se isto é bom ou se é mau, não é essa a discussão. são, há o risco de haver de se tornar uma obsessão identitária, que é uma coisa que eu devo dizer, já ouviste outros podcasts, que me preocupa. Não me preocupa, pode ter bons resultados, mas também tem tido alguns maus resultados. Se não achas que esse risco existe? Obsessão identitária não, porque essa ideia de que existe uma identidade comum entre as pessoas negras, não é? Que essa é uma identidade social, não é? Não, não é uma identidade. Que também é uma mentira. Só, é uma mentira tão grande como diz que falar da identidade portuguesa. Há elementos em comum, mas são pessoas muito diferentes umas das outras. São, mas em determinados elementos têm uma experiência comum, não é? Uhum. Quer histórica, quer no seu presente, na forma como são tratados, não é? E isso é um elemento comum que é importante. E se calhar o que faz realmente extravasar esse identitarismo é muito mais essa experiência comum de ser discriminada em muitas frentes na sociedade portuguesa do que propriamente a utilização destas categorias. Até porque... e aqui pensando noutras experiências, noutros países dos censos, normalmente não se utiliza só uma categoria, não é? Por exemplo, não se diz só, existe países onde é assim, mas noutros não se diz só branco. A questão não é, a pergunta não existe para as pessoas dizerem como é que se sentem, mas qual é que é o lugar delas, mas não, onde é que as colocam na sociedade, não é? E isso é muito importante. Não interessa só porque é que a pergunta é feita, interessa saber que efeito é que ela tem. Sim, mas interessa também que exista um debate na sociedade portuguesa, como este espaço que temos aqui, para falar sobre isto, não é? Que permita, porque sempre que vamos para como é que eu me sinto, não é? Quer dizer, entra-se aqui, eu sinto-me negro, pois, mas quer dizer, a polícia não te violenta na rua, não és perseguido no supermercado, não existe uma expectativa baixa sobre ti e por aí em diante, não é? Portanto, isto não é uma questão de como é que as pessoas se sentem. Sim. E eu sei que é sempre difícil separar a identidade de posição social, se é que podemos dizer assim, não é? Uhum. Mas é muito mais uma questão de posição, onde é que socialmente se é colocado, uhum, do que aquilo que... Claro, há uma diferença, por exemplo, de eu ser descendente dos judeus. É, neste momento isso não tem propriamente muita relevância na sociedade portuguesa. Dois, isso não está estampado na minha cara, ao contrário da cor. Não é visível. Para terminarmos, dou-te a oportunidade de bateres na esquerda. Tem havido resistências também a esta recolha de dados por parte da esquerda? Dois, e para terminarmos, a questão do racismo não está no centro da preocupação da esquerda portuguesa. Uhum. E não precisamos de mais. Olhamos para o Parlamento e só há um deputado negro e a do CDS. Uhum. Não te espanta que só haja um deputado negro no Parlamento e que nenhum partido de esquerda que tenha maioria parlamentar tenha? Um deputado, vá, não que fosse um negro, assim. Uma deputada, sim. Certo, claro que espanta, mas o que espanta mais é como é que é possível manter uma narrativa de que não existe racismo e depois ter isto a acontecer porque ao mesmo tempo. Porque a questão das mulheres, pelo menos... a esquerda percebeu a importância da questão das mulheres, bateu-se pelas cotas, mas bateu-se. Foi uma luta. Mas bateu-se e pôs, e nota-se um enorme salto na política portuguesa a esse nível. Em relação, eu não defendo as cotas por etnia. Mas eu defendo, pois, claro. Defende? Claro. Acho que deve haver cotas para tudo o que é, para todos os grupos que são historicamente... Então significa que temos que passar a ter mesmo um registro e eu tenho que decidir o que é que sou. Eu não posso dizer que não sou nem branco, nem negro, claro, nem... Claro que se é voluntário, a resposta, por exemplo, nos censos é voluntária, ninguém vai ser obrigado. Tu defendes cotas dizer, no Parlamento? No Parlamento, no acesso ao ensino superior, até que as desigualdades, não é, se esbatam. Não pode ser que está a trabalhar na... Eu percebo isso, eu percebo esse raciocínio, que aliás é o raciocínio que presidiu à questão das mulheres. Não é por acaso que começou para mulheres, é porque no caso das mulheres estamos a falar de 50% da população que quase não tinha representação parlamentar. E isso, certo. Ou seja, a disparidade era de tal forma absoluta e absurda, claro. É que se... Eu não sou grande defensor das cotas e defendo-as, ou seja, quero isto dizer, eu percebo que as cotas podem... Não, é pragmatismo. Eu não gosto do princípio das cotas... Acho que elas podem ser necessárias e quando são necessárias têm que se utilizar provisoriamente. Provisoriamente, não. Exatamente. Até que se esbatam as desigualdades e se torne uma coisa que, como é óbvio, certo. É que as cotas podem ser necessárias, mas têm um problema, que é burocratizam o que deve ser um combate político. Isso pode ser necessário, por isso é que eu defendo provisoriamente, eu acredito que isso pode ser, mas retiram do combate político, criando uma norma burocrática que faz com que, por exemplo, há um passo que as mulheres não deram em Portugal, de facto, não chegaram a dar. Que é pois votar só não... em partidos que tenham mulheres. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, eu percebo, mas quando estamos a falar de desigualdades tão grandes, não é? Essa mesma argumentação serve para dizer, então, continuem fora, continuem a não aceder, não é? Ao ensino superior e a determinados direitos e recursos da nossa sociedade, porque vamos aguardar que venha, que se mobilizem e que se organizem e que consigam ganhar esse espaço por vocês mesmos, não é? E eu aí não estou de acordo, não é? Quando são desigualdades tão grandes, quando nós, por exemplo, na questão do mercado de trabalho e pensando na quantidade de mulheres negras que nós temos e que precisamos depois de analisar, que estão no setor das limpezas e que não acedem a outro tipo de profissões por diferentes razões, não é? Como é que não se intervém, como é que não se cria, e eu defendo isto, que acho que deve haver uma lei que, de certa forma, regule a possibilidade de entrada noutros setores, porque vamos ficar à espera eternamente, pelo momento em que se conseguir, a partir da própria mobilização. E com isso não saltas a etapa da luta social? Corre-se esse risco. Eu acho que isto também se aplica à questão das mulheres. Mas não, eu não sei, há uma parte minha que. Ou seja, chegas a uma conquista. Que me custa muito pensar, e vou ser muito sincera, isto parece muito, e resisto um bocado a este tipo de coisas, parece muito pensamento de quem está confortável e que pode esperar. É que estão em causa aqui vidas de pessoas reais que estão vivas hoje não e que estão. Isso. Mas eu discuto, que é, pesando isto tudo, para onde é que se vai, não é? E para mim, eu privilegio a questão de termos pessoas hoje vivas a não ter acesso e a serem excluídas, a terem vidas penosas e a passar isso para as gerações seguintes, isso para mim pesa mais, não é? Do que essa ideia de que com o tempo, em determinadas condições... Não é com o tempo, é com luta. E em determinadas condições... Não é esperar. Não é esperar, é combater, não é esperar. Certo, mas é de alguma forma também esperar que a luta possa se desenvolver e que possa chegar aí com um grupo que tem condições tão, tão, tão desprivilegiadas, não é? Quando nós sabemos que boa parte da comunidade negra em Portugal é não só da classe trabalhadora, mas é das franjas mais fragilizadas, exploradas, precárias da classe trabalhadora, não é? Chamado lumpen, não é? Boa parte... Vamos ficar à espera que efetivamente que possa haver mobilização daí, ou vamos pensar de outra maneira, que é, se alguns tiverem acesso a mais recursos e oportunidades e encaixe nas instituições do Estado português, será que a partir daí não vamos conseguir encontrar condições para construir e para ganhar mais espaço? Cristina, muito obrigado por esta entrevista. Voltamos para a próxima semana com outro convidado. Obrigadíssimo, Cristina. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Laginha e a ilustração de Vera Tavares.